não conseguem ver teu fim. Bem sei que tu escondes algo de esplendor, tão lindo e belo que tanto eu anelo. No clarear do dia nada vejo além do fulgor do teu brilhante iluminar. No escurecer da noite, nada vejo além do luar, das estrelas reluzentes que fazem me olhos não conseguem ver teu fim. Pensei que tu escondes algo de esplendor, tão lindo e belo que tanto eu anelo. No clarear do dia condutor, nada vejo além do fulgor do teu brilhante iluminar. No escurecer da noite, nada vejo além do luar, das estrelas reluzentes.